Seu 35 da 7 está autorizado. O Ofito restrito nível 360. O Ofito restrito 360, graças. Está 35 da 7. Ofito recolado aos 13, transfere 19, décima 8 para o voo. 98, obrigado, senhor. Tenha um bom fim de semana. Olê, bom dia, Romeu Lopita, de coluna, você escuta 5133. Romeu Golf Vitor, controle Salvador. O senhor pode curvar direto para Cipó, mas faça a curva pela direita, se tiver condições. Pela direita, direto Cipó, subindo para o 090. Ok, agora tem condições sim. Curva na direita, direto para Lençóis, o meu Gofeta. Tá, ok. Eu tenho aqui na ficha Serra Novembro, em Diaocha, Lençóis, né? É, Cipó. Tá positivo, então direto Cipó. Direto Cipó, Romeu Gofeta. É, positivo, que eu autorizei Cipó, o senhor cotejou Lençóis, eu achei que tinha mudado o destino. Não, não, desculpa aí, foi erro aqui. Fica o código, 198 é o controle. Galeão, nível 320, nível 320, técnico, 98, posto seguro, da ONU 0, aliás, Israel, entra com 10, tá aí, já não ficou no passo, tudo com 2, 19. Correto, chama pra, tá autorizado pro Chubeca acionamento, 3153, chama pra início de táxi. Romeu Charlie X-Ray, desça para 2.500 pés com ajuste 104. 35, 17, restrito ao nível 360, chame Recife 1260, caso negativo 125, 1, 35, 17. Recife 360, 1260, 125, 1, bom dia, até 35, 17. Serra Lima, sem restrições até 2.000 pés. 2.000 sem restrições, Lima. Semana estabilizada. November Alfa, Black Fox. Solo 3153 para o táxi, POB 151, alterna Guarulhos, 4 horas. Táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 3153. Trip 5345, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, 5345. Autorizado Ilhéus, nível de voo 280, vai prosseguir direto, subida da El, Leda, Ilhéus, com a primeira curva direita após a decolagem, 5156 é o código, 198 é o controle. Autorizado Ilhéus, nível 280, direto, saída da El, transição Leda, curva direita após a decolagem, da 120, transponder 5155, controle 1198. Correto, 5345. Reporte para Puxa Bem Questionamento. Para Puxa Bem Questionamento, 3345. Índia November Alpha, pronto para a cópia. Só me confirme, por favor, setor de sobrevoo. Beleza. Gente, beleza. 32 é o código. Vai para o corredor forte por 20 milhas. E após chamar o controle em 19.8. Estive no November Alpha, cotejamento correto, no pátio 4-2 a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre 18-6. Autorizado, chama para início táxi. Controle, por gentileza, confirma aí pro 1605. Dael, Leda e após IDEV, é isso? É, consta aqui pra mim, afirmativa. É, obrigado. Lima, passador no intercepto localizador, em aproximação, redução, cheque para pouso, torre 1-186, quilo Serra Lima. Sim, interceptando no momento, vai passar para a torre e tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, Papa Romeu, quilo Serra Lima, interceptou o localizador. Quilo Serra Lima, bom dia. A intenção é pouso 90 ou 97? É, 97. Tente a sorte para cancelamento. 05, chame Recife 1251. 25, ano, agora 605. Corre o Papa Romeu Quilo Serra Lima para o cancelamento e prosseguir para o 17. Serra Lima plano, instrumento cancelado 125, corre à esquerda e reporte na final da 17, baixa de cavalo. Sim, chamará a final da 17, Quilo Serra Lima. Total 991 na Guaixa, cópia. Valeu. Tripe 5514, aproxima-se de Aracaju, vamos em seu corrigir, aproxima-se de Conde. Vamos encerrar o serviço radar e o senhor vai chamar direto para Caju em 120 decimal 3, trip 5514. Senhor, chama direto para Caju, 1203. A trip 5514, mais uma vez, eu agradeço muito pela objetividade e profissionalismo do seu controle. Obrigado, tenha um excelente dia. Muito grato, bom voo. Azul 4208, esse é o controle de Salvador, ajuste 1094 via chegada mar e desça para 2000 pés. Via chegada mar até 2104, 2008. Autorizado via pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186, Rio 5973. Alfa Vitor Juliette, ciente, um minutinho, cópia. Confirme. Ok, guardião 07, chame na interseção Oscar para decolagem. Teresina 280, decola da 10 de esquerda, Momo Alba pós direto, controle 199 decimal 8, acione 5134. É, copy OB 02? Dado Teresina 280, saída Momo Alba toda a esquerda, controle 199 decimal 8, transponder 5134. 107, correto? Chama para pushback acionar. Chama a para pushback, como é que está? Total 991, pronto, cópia? Pronto. Fortaleza autorizado 310. Decola da pistona 0, primeira curva à esquerda. Subida Momo, transição Fruti. Após Fruti direto. Controle 199.8, transfora 5144. Autorizado Fortaleza, amigo 310, decola da 10 com curva à esquerda. Saída Momo, Fruti, após direto. 198, controle 5144, transponder total 9911. Total 999, apenas confirmando, transponda 5144. Okay. Para o pushback acionar. 5144, já está pronto para o pushback acionamento. Ciente, cotejamento correto, autorizado para o pushback acionar, chame táxi total. Autorizado para chamar táxi total. Alfa Vitor Juliette, confirma a intenção de voo e parte que se encontra. Oi, Alex 2. Afirmativo. Positivo. Chama a torre, a frequência 118 desse não ver. 186, isso aí. Controle 198, acione 01151. Salvador, bom dia. Papa tá nome, é o Tio Alex 6. Romeu Charlex Way, ciente, mantenham no 1500 pés, intenções de pouso no 7 ou 10? No 7. Ok. Autorizado ingresso à base pela direita, chame girando base para no 7, Romeu Charlex Way. Ciente, base pela. Fernando Bento pela direita, reportará. Perna base, Romeu Charlex Way. 5, secundário 2685. 126 decimal 85. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto. Chame torre 18.6 para acionamento táxi de decolagem, altímetro no 04, bom voo. Pela direita. Com a 07, chama o controle 08. 7. Controle, bom dia, guardião 07. Guardião 07, controle 500 pés no litoral sul. Matheus, prosseguindo para Ondina, já para ver se estou sul. Tente a porta em Ondina, guardião 07. 07. Só 99, pode continuar com o pushback? Chame o fronte para o táxi. Continuando o push, chamar a fronte para o táxi, total 999. Qual parte o pouso? Hangar da Bata. Ok. O Índia November Alpha tá livre. O táxi é para ingresso no 6 November Alpha. Nome no ponto de espera da ONU 6. Índia November Alpha, no ponto de espera da Oscar. 208, livre EDF, aposta estabilizada. Pode estar 0408. Ok, o Alex, autorizado o pouso da pista no 7, vento 120 graus, 149. Ciente, autorizado o pouso, Romeu Charlex 6. atente ao total que você for puxa. E assim que possível, ingresse no pátio 3, aguardando apenas o sinalizador. Afirmativo, senhor. Vamos observar aqui o táxi do total e tomaremos com o sinalizador. A previsão prevista é a 5, Rio Sinal 73. Excelente, graças. São invisuais, letra 2 para coordenação. Visou 4208. 4208, torre 118, meia. 22, 4208. Torre Salvador, bom dia, Azul 4208, sinal da 1900, 7 minutos e meia. Azul 4208, ciente, tráfego avistado, check trem. Baixar travado. Tá livre o pouso, 110 graus com 13 nós. Livre pouso 4208. São 3179, Guarulhos, autorizado nível 340, via Previsque 50. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da El Leda, transição B10. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-18-6. Aciona 5-1-56, São 3179. Correto, chame para o prospeccionamento do 3179. Total 9901 no primeiro táxi com 4 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia alterna na Natal. Total 9901 no táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 1-0, chame a torre em 1-18-6, ajuste 1-0 no 4, bom dia. O Rio 5973 pode seguir o tráfego da Total, número 2, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0 no 4, Rio 5973. Chitão? Autorizado, chame para o táxi, então 3179. Afirmativo, haveria alguma possibilidade de coordenar junto ao controle, ao invés de curva à esquerda, curva à direita até o farol da barra e depois sobe na subida normal na rua de Momo? Vai ter que solicitar para a decolagem, porque o controle, caso seja, né, do contrário, fosse plano Zulu, talvez pudesse autorizar, mas nesse caso, o controle geralmente não autoriza, não. Aí tem que solicitar direto o controle. Bem, está bom então, obrigado. 4208, Sonos 37, Sonos 219. 219-4208. Paulo Salvador, bom dia, 4208, Lisboa. Azul 4208, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi via Juliette. Prossegue via Alfa, mantendo antes da Juliette, 4208. Índio November Alfa, informe alinhado e pronto. Salvador, então, Rio 5973, ponto espera pronto. 5973, mantenha o ponto espera. Decolagem, o total 9910, vento 820 graus, 10 nós. Após a rolagem do total, alinhar e manter, Rio. Após a rolagem do total, alinhar e manter, o Rio 5973. Decolou os 41, chame 19-8-9-9-9. 19-8-9-9-9. Salvador, bom dia, total 9-9-9. Total 9-9-9, contato radar decolagem, sobe ao 3-1-0, saída Momo Albo Frutti. 3-1-0, Momo Albo Frutti, total 9-9-9. Livre de decolar, vento de 110 graus, 089. O Alfa Victor Juliette, após a rolagem do November Alfa, alinhar e manter. Decimal 6, ajuste no 014, bom dia. Azul 4208 vai aguardar passagem do Airbus 321 da TAM e após ingressa via Juliette para o gate 08. Após passagem do Airbus da TAM, ingressa Juliette 4208. Romeu, Oscar Bravo, controle. Oscar Bravo, decolou de Costa Azul, vai controle, grupo do Lua, está na casa, sacou?